Panorama Agrícola para 19 de dezembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos iniciando para você, nesta quarta-feira, 19 de dezembro, lua nova, o Panorama Agrícola. Comigo na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: não dá para tapar o sol com a peneira. Você confere no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica sobre oratória. E na entrevista, Paulo Arruda fala sobre a gestão na IPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aqui vai uma dica para você falar bem em público. Seja natural, espontâneo e fale sempre olhando para a assistência. Mesmo que você esteja lendo um texto, faça contato visual com o seu público. É hora das notícias. A tecnologia para a cebola é destaque da revista Agropecuária Catarinense. O lançamento do cultivar SCS-366 Poranga e o trabalho que colocou a cebola catarinense no topo do ranking brasileiro da produção da hortaliça estão na reportagem de capa da edição mais recente da RAC, a revista Agropecuária Catarinense. A matéria destaca o trabalho iniciado pela EPAGRE na década de 80, que, aliado ao esforço do homem do campo, já alcança a produção anual de 537 mil toneladas em 12 mil propriedades rurais. Também revela a qualidade genética dos cultivares da EPAGRE, que ocupam 85% da área plantada com cebola em Santa Catarina. Os artigos científicos da revista Agropecuária Catarinense, a RAC, trazem resultados promissores na área da agricultura sustentável. A RAC é uma revista científica informativa editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da IPAGRE. A publicação é voltada para pesquisadores, extensionistas e técnicos, professores universitários, empresários, agricultores, pescadores e lideranças rurais. Para assinar a revista, ligue 48-3665-5353. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Para você, nosso ouvinte, conhecer melhor e mais sobre a gestão da IPAGRE, a sua estrutura e os desafios da administração financeira, nós ouvimos o diretor administrativo financeiro da IPAGRE, Paulo Arruda. Acompanhe a entrevista. Tem que entender que o setor financeiro é o que faz andar a máquina, né, do Estado, ou próprio fazer o funcionamento da EPAGRE. Nós temos assim, a EPAGRE, para funcionar num todo, ela custa mais ou menos no seu custeio 35 milhões, no qual a gente arrecada uns 14 milhões aproximadamente, e os outros restantes são de convênios ou o governo do Estado passa para nós para esse custeio, seja de combustível, investimento em equipamento, seja GPS para atender melhor o agricultor, veículos novos, como esse ano foram 19 Celtas, 10 veículos estradas. Né, e estamos agora já com um recurso alocado para o próximo ano comprar mais 60 veículos para melhor atender o agricultor, e também equipamentos como computadores para os técnicos do município, para que possa atender dando DAP, fazendo crédito rural. Então, por isso que é a importância do financeiro, que através desse recurso é que a gente consegue equipar todas as equipes municipais para melhor atender o agricultor. Correto. Paulo Arruda, para o ouvinte entender, o agricultor, a IPAGRE tem uma das maiores frotas de carro no estado. É realmente necessária essa frota? É extremamente necessário, porque a IPAGRE é a terceira empresa do governo com maior capilaridade. Nós estamos presentes em 294 municípios no estado. Então é por isso que nós temos a terceira maior frota, uma frota com mais ou menos 870 veículos, para que melhor possa atender todas as comunidades agrícolas, né, do estado de Santa Catarina. É necessário que o técnico vá até a propriedade, né? Exatamente, é de extrema necessidade, então, que o técnico se desloque e tenha o atendimento da porteira para dentro, como nós temos todos todos os trabalhos de acesso ao mercado, que a gente diz que é porteira para fora, mas para ter esse contato com o agricultor, nós precisamos desse veículo, né, para se deslocar até o local. Por exemplo, em recente apresentação para a diretoria, você, como diretor administrativo financeiro, demonstrou que também é grande o gasto com passagens, mas essas passagens são vinculadas ao projeto SC Rural, é isso? Sim. Esse ano nós tivemos um 300 mil, mais ou menos, que é referência a passagem, mas o item passagens, isso corresponde a fretamento, que é as excursões que a gente fez com os agricultores em todo o estado através do SC Rural. Foram mais de 270 mil aplicados em excursões, nas quais fomos em vários estados, né, visitar novas experiências para que a gente possa trazer para o estado de Santa Catarina e que a gente possa dar uma melhor assistência técnica. Para enfatizar, são excursões técnicas. Exatamente, são excursões técnicas para ver modelos de desenvolvimento rural, né, ações que estão dando certo em outras, mesmo dentro do estado, em outras localidades. A gente vai visitar em loco para ver como é que é o sucesso daquela comunidade ou daquela família, para que vejam lá na realidade e depois tragam essa experiência para o seu município ou para a sua propriedade. No caso aí, financiadas com recursos do Programa de Estado de Santa Catarina Rural. Exatamente. É importante salientar, né? Nós estamos hoje com o SC Rural. O SC Rural é um programa para 6 anos. Neste ano foram aplicados 5 milhões. Ano que vem são 5 milhões que tem alocado, é aproximadamente 5 milhões que a gente tem alocado para fazer capacitação, excursões, investimentos dentro da EPAGRE para melhor atender o agricultor. Nessa área administrativa financeira, qual é o maior desafio hoje, Paulo Arruda? O maior desafio da área financeira é a gestão dos recursos. Nós somos uma empresa pública, ela tem legislação, a gente tem que fazer da forma mais eficiente e eficaz possível a nossa gestão para que atenda toda a legislação e para que a gente possa aplicar esses recursos e que esses recursos dê resultado na nossa ação, que é assistência técnica e pesquisa. Então esse é o maior desafio. Hoje nós estamos adquirindo ferramentas para melhor ter essa tomada de decisão e um melhor controle gerencial de toda a empresa. Quantos funcionários, colaboradores, enfim, quantos trabalhadores, empregados a IPAGRE tem no estado? Atualmente nós temos 2.164 funcionários, né, distribuídos por todo o estado de Santa Catarina. Né? É importante salientar isso. E nós estamos agora na iminência também de um concurso público no próximo ano, justamente para reforçar toda essa equipe que a gente tem e que dê melhores resultados para toda a sociedade. Parte dele faz parte de uma ação do SC Rural, né, que é a contratação de novos agrônomos, técnicos agrícolas para todo o estado de Santa Catarina. E nós estamos negociando com o governo, porque tem três ferramentas aí que é de extrema importância. Um é um PDV dentro, que é um plano de demissão voluntária dentro da empresa. O outro é concurso público. E também nós estamos agora fazendo também uma revisão do plano de cargos e salários. Com esse conjunto dessas três ferramentas que a gente tem, então estamos negociando com o governo para que a gente faça essa aplicação no próximo ano, em 2013. Falar um pouquinho de estrutura da IPAGRE, quantas gerências, quantos centros de treinamentos? Para entender, nós temos uma estrutura bem grande a nível de estado, né? São 13 centros de treinamentos distribuídos por todo o estado, são 12 estações de pesquisa com centros especializados, são 23 gerências regionais distribuídas por todo o estado, além ainda da sede em Florianópolis, que faz todo o gerenciamento, né, do estado todo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor administrativo financeiro da IPAGRE, Paulo Arruda. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio